quando a chuva chegar, a poeira crua e dura que engolimos assentará. Na terra úmida lavada que guarda da mágoa fará, com que a deixemos pra trás, durante muito tempo lá ficará. Inerte e morta jamais voltará e firmará, apenas a passagem para uma nova estação, onde só existe a esperança dos frutos que brotarão. E então tranquilos veremos nosso passado como a gota mágica, gota mágica e necessária para a sobrevivência do que no início era apenas esperança, mas que hoje é a sólida raiz da convivência. Quando a chuva chegar, a poeira crua e dura que engolimos assentará. Na terra úmida lavada que guardando a mágoa fará, com que a deixemos pra trás, durante muito tempo lá ficará. Inerte e morta jamais voltará e firmará, apenas a passagem para uma nova estação, onde só existe a esperança dos frutos que brotarão. E então tranquilos teremos nosso passado como a gota mágica, gota mágica e necessária para a sobrevivência, que no início era apenas esperança, mas que hoje é a sólida raiz da convivência.